amor eu sou. Somente Deus consegue ver. Te amar ninguém há de saber. Como eu sou, somente Deus consegue ver. Jamais ninguém há de saber. Ele me conhece quando estou contente ou quando a tristeza me aparece de repente. Vê todos os traumas que me afligem aqui. Somente Deus conhece a mim. Como eu sou, somente Deus consegue ver. Jamais ninguém há de saber. Como eu sou, somente Deus consegue ver. Jamais ninguém há de saber. Quando caminhando, vê meus pensamentos e está presente, seja qual for o momento, seja nas montanhas ou no escuro vale, de mim só Deus de tudo sabe. Como eu sou, somente Deus consegue ver, jamais ninguém há de saber. Como eu sou, somente Deus consegue ver, jamais ninguém há de saber.